51163. Autorizado 360, apelo do 90, bridge, apelo do 16, decola da 28, por na esquerda, da LD da bridge. 163 ao transponder, 08, controle do 18 na 7. 1208 é o controle. 208. 3399 da TAM, pronto, copy. Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, rota opção 16. Pista 28, curva à esquerda, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120-8, transponder 5166, então 3399. Autorizado 360, Brasilu 16, 28, decola curva à esquerda da El, Leda Bridge, 1208, 5166. Capitão 612, chame top. Chamará. Decola ao 30, controle 208, boa viagem. 1208, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, eu tenho 3520. TAM 3520, contato radar, pilotar 190, saída Aron. 190 Aron, TAM 3520, solicita manter a proa devido à formação. Gente, após desvio, voa Aron. Após desvio, vai voar Aron. Vector aumenta 3399. 3399, chama o táxi. Chamará. 3520, chama Recife, 12685, alternado no 2545. Fono 3085, confirma a secundária? 12545. Fono 2545, tá 3520, obrigado. Alfa Yankee Oscar, prossiga. Alfa Yankee Oscar, no Pat 3, posição número 5. Solicito autorização para cheque de motores no máximo 20 minutos em marcha lenta. A empresa já está ciente e acompanhando. Ok, estou ciente então do desvio de motores em marcha lenta no Pat 3 do Azul. Graças, informaria até então. Táxi TAN 3399, 146 a bordo, Galeão Alterna, 4 horas de autonomia. Táxi, a sua direita, parte 3, Cili Alfa, até o ponto de estrada 28, TAN 339. Parte 3, Cili Alfa, 28. Espera pronto, tá 3399. 3399, a linha e decola pista 28, 190 graus, 179. A linha e decola da 28, tá 3399. Aos 44, 1208, boa viagem. Boa. Controle aí, bom dia, tô 3399, decola, se escuta. 3399, contato radar, 360, saída da EL. 360, da EL, 3399. Da EL, da presente. Da EL, 3399. estacionamento 297. Autorizado no 897, chama para o táxi. Para. 297, copiou a 2? Firma aqui, o senhor vai chamar para o táxi. Confirmar na pista usa ainda a 2. Sim. Para a coordenação de Freud Bridge 3399. Aguarde. Taxi 897, 158 LPOB, 355 da Leão Terra. De táxi, pátio, Índia, Kilo, pátio 3, Kili Alfa, ponte esperada 28, reporte pronto, 1897. Confirme as instruções de táxi. Táxi em frente, pátio 3, Kili Alfa, até o ponto de espera. Pátio 3, Kilo e Alfa. 58158. Mandou Yankee Oscar, forma final do teste motores. Obrigado, bom dia. Espera pronto, 8 na 7. Um 8 no 7, está autorizado a linhar e decolada 28, o vento é de 1 no 90 graus com 18 nós. Ativo, autorizado a decolagem, gol 1 no 8 na 7.